Departure American 230. We're out of 1,800, climbing initially 3,000. Skyline 230, without contact to departure, climb maintain flight level 360. Maintain normal departure. Normal departure, climb unrestricted now to 360 American 230. Autorizado no 62, chama pro táxi. Tá aguardando a retirada do ticket, tá? Aí eu portaria com o táxi 63. Tá, pode chamar o 6-2-4, send to 2000 feet, altimeter 109. Boa noite, Azul 2795, acione identificação. Azul 2795, contato radar, 64 milhas no radar de Salvador, está sob vigilância. Foi na proa de Itape. Mantenha nível 180, reporte para descer. Pede para descer, está até a noite de 7:35, na proa de Porto, para descer. Pede bom, pede para descer, 7:35. Acima nível, clear LS-6, clear approach, bota localizar classe, o HLS-6-4. Clear LS-6, clear by class 7. Bruno, 246, descer a 3.000 pés, inicia a edição para 180 nós. Altímetro no 019. Bruno, 246. Entendeu, direto para 3.019, iniciando a redução. Está livre as restrições de altitude? Negativo, reduza para 180 nós. Ok, reduzindo e descendo para 3.000. Zero, contact Recife Santa, frequency 126, decimal 85. 2685, today. Good. 5972, desça para 4.000 pés, ajuste o altímetro no 019. 3, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 110 graus, 08 nós. Mix ship to 4, complete LS-6 approach, contact the tower frequency 118.95. T-95, vai. 1-246 para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 140, está autorizado sinal LS, reporte localização. Esquerda 140, reportará o 1-246. 2795, desça até o nível 050, após Bonf. Vai iniciar a chegada a Bonf, descendo via. Objetivo 050, após Bonf, descendo a chegada da via. NS6224, I have you in sight, continue our approach and stand by landing clear, runway 10. Okay, approach, stand by landing clear. Decolado aos 39, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa noite, motor. Controle ao Xenero 6313, decolado para o 3.13, contato radar na decolagem, suba via para nível 360, Gael, aceita. Via para o 360, Xenero 6313. Para o Xenero 6313. Inicialmente vou por a direita e aguardo a correlação para o Armótico 6313. Aprando, Leda, o Xenero 6313. O Xenero 6224, clear to land runway 10, the wind is 110 degrees, 08 knots. Base land runway 10, Xenero 6224. também está autorizado a sinal LS e chame a torre em Salvador, frequência 18.95. Ora 8.95, boa noite. Boa noite. Rio 5972, desça para 2.000 pés, autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado, Rio 5972. A 2.000 pés, encontrará no localizador de Oceanet 6224 on the ground, that's 43. Turn your right and call ground to 121, decimal 1. 115. Oceanet 6224, taxi to Alpha and Juliet, gate 03. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, 1246. Pé 323 está autorizada por onde? Okinawa. Okinawa, 06313, muito obrigado. Solo 246, solo aos 45, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, 245. 3178, boa noite, a sua identificação. Desça via, chegada à malha até nível de voo 050, ajustada em 1099. Pistola 246, táxi de Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, 46. Azul 4980, copia? Copia. Autorizado Recife, nível de voo 310, na cola da pista 10, com o primeiro curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, intercepto a pêndulo 17 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5002, controle 120, décimo 8. Autorizado do Recife, nível 310, decolando a pista 10, com a primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, Aracaju. E aí, intercepto a pêndulo 17. E o transponder, 5002, controle 108, ou 14. Azul 4980, correto, chama pronto, puxa acionamento. Secretaria estabilizada, 7-4. Fechando a M3 no 3, chama o centro Recife, frequência 133.25, ao TR 125.1, fechando a M3 no 3. 3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Estabilizado, 2795. 2795, autorizado, final LS, 2198, décimo 95. 2795, obrigado, uma boa noite. Padrão, muito boa noite, azul 2795. Azul 2795, boa noite, tráfego azul já avistado, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando autorização de pouso 2795. E o 5972 no solo ao 51, libera a direita, chama solo 121, décima 1. O 972, boa noite, táxi de Alfa e Kilo para o pátio 3, até o totalizador. Azul 2795, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 08 mais. Livre pouso, 990, 2795. Azul 4980, na posição 1, fixa. Azul 4980, livre pouso, chama táxi. Livre pouso, 4980. Solo 55, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 1211, 2750. Falou, boa noite, 2750, azul, libera. Azul 2795, boa noite, faça um táxi lento, por gentileza. A posição é a 4 Lima, no site 3. O balizador está finalizando a aeronave da Rio. O Foz vai seguir para sua posição. Joga a aeronave, tá filhando, tá filhando a posição. Na LR, é forte localizador 1019, eu ajuste. do 4980 para táxi CV 118, 3 horas e 10 minutos de autonomia, alterna a marcha aí. Assim, 4980, visite táxi via Índia, direita até o ponto de espera. Quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 019. 1019, ajuste agora e táxi autorizado direita, Índia, ponto de espera no 0, 2295, obrigado. Azul 4980, boa noite, mantenha o ponto de espera. É, 2 da Tan passando marca do externo. Azul 4980. Oi, 3178, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso 3178. Azul 4980, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 10. Ali manter cabeceiro 10, 4980. 3178 no solo 05, direita, solo 121, decimal 1. 3178. Boa noite, Alfa Juliette, portão 07. 4980, autorizado a decolagem pista no 0, vento 110 graus, 099. Azul 4980, decolado ao 07, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, grato. Nome Salvador, boa noite, azul 4980, Puca. Escuta, passa 1500. Boa noite, azul 4980, contato radar na decolagem, suba via saiu da Puca para nível de voo 310. Azul 4980. Via Puca 310, azul 4980. 9973, boa noite, prossiga. Alfa, confere, pré-confio está autorizado em nível de voo 360, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, na subida da El, Leda, Motivo. Motivo intercepta pêndulo 1-0, ataque base após a pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5-0, 1-0 e o controle 1-2-0, decimal 8. Será o 9963, protegimento correto, chama quando pronto para o estacionamento. Agora com centro Recife, frequência 12685, alterno 125, decimal 45. 2785, azul 4980, obrigado por serviço. Realmente, voo Ruta, boa 4, stand by just a minute to copy, Aracaju. Aracaju. Isso, 972, boa noite, número 2, cópia. Two two five, clear to Aracaju, flight level 190, via open, flight level 5677. Chicago Lima Zero, after takeoff left turn with Conde to Taipei. Score code 5016 Salvador de Paitre, frequency 120.8. Correct, read back, Ocean 6225, correct for pushing the setup, gate 03. Rio 5972, pronto, copy? Pronto. Rio 5972, Gunner 1 autorizado, 360 nível, decola da pista no zero, com primeira curva à direita, Dael, Leda e Irumi. É a subida em Irumi, intercepta pela November 857 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5014, controle 120.8. O canal fica de dois corretos, cotejamento, chama pronto, puxa o acionamento. Salvador, boa noite, Azul 4959, sem sua informação, Alfa, para e Léo, 140. Azul 4959, informação Alfa, confere, Léo autorizado, nível 140, decola da pista 10 em curva direita na subida Coral, aciona 5013, controle 120.8. Autorizado, Ilhéu, 040, decorado 10, curva direita, 5013208, ao controle. Correto, 4959, chama pronto, puxa o acionamento. Chamará, 4959. to far, can you push back a little setup, come right for a taxi. Boa noite, Guarulhos autorizado nível 340, decola da pista 10 com curva direita na subida da El, Leda Motiva, intercepta peso no 1-0 até Taubaté, Tango Bravo El, Eco e após conforme rota do plano. Aciona 5022, controle 120, decimal 8, alfa, confere. 5974 da Rio, Guarulhos, 340, conforme rota do plano, decola da 1-0. Perfil da Gael Lenta Motiva com a primeira curva à direita. Pode ser certo da Pesulo 1-0, Tabaté, com 4-4 do campo. 5-0-2-2 é o transponder. 2-0-8 é o controle Salvador. 9-7-4 do campo. E o 5-9-7-4, que fez o mesmo correto, chama pronto para o estacionamento. Vamos lá, 9-7-4. Aguarda para puxa número 2, faz 3. Salvador, Brown, Alexandre, 224, raise the taxi. We have 2 hours and 30 minutes, operating Salvador, 100, and 111 people aboard. Ocean 6224, clear to taxi via Tokyo, India, holding point 110, tower 118.95. Altimeter setting 019. My Intel 118 and minor 5 when holding short. Run 810. Salvador, muito boa noite, Azul 2774. A gente dá informação alfa, autorização para Porto Seguro, nível 180. Azul 2774, boa noite, Porto Seguro, prepara a subida coral, aguardo o stand copy. Subida coral, aguardando o copy, Azul 2774, seria árvore coral, é isso? Negativo, apenas coral. Apenas coral, claro, Azul 2774. 1170, acione a identificação, chegada Mari, desça via até o nível de voo 050, altímetro no 08. Autorizado. Azul 4235, acione a identificação. Essa via chegada Bonf para 4 mil pés ao ajuste de altímetro 08. Clear for line up and take off. Runway 10, the wind is 110 degrees, 07 knots. Line up and take off, runway 10, QNH 1018 now.